diria que eu ia chegar aqui, né, mano? Depois de tantos anos, correria. Bust down no meu pulso, eu já vivi pior. Não que isso me torne melhor. Se fuder essas grupos, vou pecar de tempo. É que essas vadia não vale a gota do meu suor. Que adianta ser o maior e ser um prego? Se fudeu na armadilha do ego. Reina quem tem visão entre os cegos. Sou franco atirador, eu não erro. De longe eu tô de perto. Babylon by Goose. Fumei essa vela e me deu luz. Aperto um do bom, espanta esses urubus. Fala, fala e nunca faz jus. No cap, meu mano, cê vive de capuz. Meu mano, o que te falta é Jesus. Deus guia o guidão, tira do caminho ruim. Muita, muita, muita gente ruim. Só querem teu mal, farra no contrato. RP, no pulso eu já vivi pior. Mas quem dera poder voltar como era antes. Dormia no sofá, ria de trabalhar. Nada disso passava de um sonho distante. Hoje eu sei que eu fiz o meu melhor. Louco pra maioria, mas era brilhante. Fiz a estratégia, meu dom dominar. Queima Babilônia, é o inferno de Dante. Senhoras e senhores, com vocês, o melhor desde 1993.